No Japão, brasileiro é chamado de gaijin. Jurativo, hein? Meia volta no planeta Terra, o máximo possível de distância na quebrada que me espera. Aterrissagem, o ciclo se finda e revista na bagagem foram minhas boas. Dizem que por aqui se fazem din-din, e o preço disso é dizer só hi-hi, ou seja sim-sim. Sem salabim, sem mágica, cada nota de em só vem com sangue, suor e lágrima derramado sem hora extra. Também me avisaram que aqui ensinaram que a minha raça não presta. Gaijin, pior de tudo, além de não ser descendente, ainda tenho cabelo duro. Desisto não, só pelo fato de não existir. Tipo meu sobrenome Sebastião. Financiei passagem pra essa viagem. Desvantagem por enquanto é das tripas o coração, mas trouxe disposição. Se me largar aqui uns 10 anos, eu volto pra casa com 1 milhão. Não conto com a decepção, mas também tô preparado pra voltar sem um tostão. Sou gaijin, no presente momento eu tô aqui. Do outro lado do planeta, na disposição eu vim. Ai, não adianta tentar me fazer desistir. Essa missão só acaba quando eu cumprir. Por isso eu canto, sou gaijin. No presente momento eu tô aqui. Do outro lado do planeta, na disposição eu vim. Ai, não adianta tentar me fazer desistir. Essa missão só acaba quando eu cumprir. Por isso eu canto assim, ó. Sem tempo e sem parada, sem nem também entender a porra de uma palavra. Eu paro e reflito, é foda mesmo bater continência sem ao menos entender o que foi dito. Sexto sentido e prática, deduções, duelando conversações e regras de gramática. Minha tática, sair por último, chegar em primeiro. Uns tão pra pagar as contas e viver bem, eu vim pra juntar dinheiro. Que nem judeu, treinado, ouvi os relatos de quem de fato só se fudeu. Deu meia volta no planeta agora, tá aqui uma cota, sonhando com a hora de ir embora. E eu, 1 ano sem ver várias fitas acontecer. Longe de tudo, fazendo e juntando o canê. Sem poder ver meus sobrinhos crescer. O bicho fio, quero meu irmão morrer. Sou gaijin, no presente momento eu tô aqui. Do outro lado do planeta, na disposição eu vim. Ai, não adianta tentar me fazer desistir. Essa missão só acaba quando eu cumprir. Por isso eu canto, sou gaijin. No presente momento eu tô aqui. Do outro lado do planeta, na disposição eu vim. Ai, não adianta tentar me fazer desistir. Essa missão só acaba quando eu cumprir. Por isso eu canto assim, aqui, ó. No chão aonde dorme os terremotos, quando eles acordam vem no puro ódio. Vai levanta amor, nosso terceiro andar tá chacoalhando tipo aquele Titanic no mar. Mas aqui o naufrágio é pior, mar de concreto não sobra Jack nem Rose. Se descer mesmo teto, 5 graus na escala Richter, eu me vestindo depressa. Se um dia vem mais forte eu morro de cueca. Agora já são 2 anos, conheci o japonês, o Shin, o Saga Shuriken formamos. Conta a poupança, deu sinal de vida, missão cumprida. E como reforço a mídia anuncia. A crise chegou ao Japão inesperadamente e foi muito profunda. De uma hora para outra, milhares de trabalhadores brasileiros perderam seus empregos. Sou gaijin, no presente momento eu tô aqui. Do outro lado do planeta, na disposição eu vim. Ai, não adianta tentar me fazer desistir. Essa missão só acaba quando eu cumprir. Por isso eu canto, sou gaijin. No presente momento eu tô aqui. Do outro lado do planeta, na disposição eu vim. Ai, não adianta tentar me fazer desistir. Essa missão só acaba quando eu cumprir. Por isso eu canto assim, ó. Moral da história, em 2009 voltei com uma grana, 99 mil reais e uns quebrado. Investi no meu sonho, abri a loja e estúdio Pichofio em homenagem ao meu mano. A loja não deu muito certo, inclusive consumiu quase toda essa grana nos 3 anos de atendimento. O resto do dinheiro, a gente investiu nesse CD. Pra você ter uma noção do tamanho da importância disso.